Ô, Dilcinho, não acredito que essa mulher tá te ligando também, compadre. Ah, para, Leis. Mentira que ela te ligou, cara. Não só ligou, como apareceu no show. Show do turma, mulher. É isso aí. Quando eu tô em casa numa boa, ela me liga. Prazer, te amo, a mulher da minha vida. Entreguei meu coração, tô de pés no chão. Quando eu tô em casa numa boa, ela me liga. Prazer, te amo, a mulher da minha vida. Entreguei meu coração, tô de pés no chão. Essa garota é de família, é uma gracinha. E parou na minha, coitada dela. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. No começo eu não tava muito afim. De repente veio um sentimento em mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Deixa ai, comigo. Ai, só não sabia que o cupido mandou flecha no meu peito em cheio. E um belo dia as palavras resolveram escapar. Foi eu te quero, eu te adoro, eu te amo e amo mesmo. E agora, impossível te deixar. Quando eu tô em casa numa boa, ela me liga. Pra dizer te amo, a mulher da minha vida. Entreguei meu coração, tô de pé no chão. Quando eu tô em casa numa boa, ela me liga. Pra dizer te amo, a mulher da minha vida. Entreguei meu coração, tô de pés no chão. Essa garota é de família, é uma gracinha. Parou na minha, você que pensa, compadre. Coitadinha, não fosse não. Não conta essa mulher não, irmão. No começo eu não tava muito afim. De repente veio um sentimento tá gostando, em mim. Tá gostando, mas bem lá no fundinho ai, aquele ai, sentimento. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Só não sabia que o cupido mandou flecha no meu peito em cheio. Um belo dia as palavras resolveram escapar. Foi eu te quero, eu te adoro, eu te amo e amo mesmo. E agora, impossível te deixar. Quando eu tô em casa numa boa, ela me liga. Pra dizer te amo, a mulher da minha vida. Entreguei meu coração, tô de pés no chão. Quando eu tô em casa numa boa, ela me liga. Pra dizer te amo, a mulher da minha vida. Entreguei meu coração, de pés no chão. É só a gente se encontrar. Ai, ai. É impossível te deixar. Ai, ai. Só quer saber daquilo lá. Ai, ai. E não tem hora pra acabar. Ai, ai. É só a gente se encontrar. Ai, ai. É impossível te deixar. Ai, ai. Só quer saber daquilo lá. Ai, ai. E não tem hora pra acabar. Quando eu tô em casa numa boa, ela me liga. E moleque, ela só quer saber daquilo lá. Ô meu compadre, então vamos dividir, porque quem divide multiplica, moleque.